Tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Tá gostoso que eu sei. Tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Tá gostoso que eu sei. Ei, nós deu esparro dentro do carro, sua bunda no vidro suado. Tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Levei no mirante a mina mais linda de Belo Horizonte. Ei, que rolê elegante, comendo a mina do shopping Chavante. Ei, tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Tá gostoso que eu sei. Ei, tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Tá gostoso que eu sei. Cheguei no ouvidinho e joguei minha proposta. Cê vai ter minha resposta. Você ama quando eu venho na intenção do roça, roça. Pode mandar que eu te escuto. Você sabe bem que eu gosto do seu jeito bruto. Desci no seu trampo, parei lá no papá. Rolê elegante, difícil ficar de mar. Pode mandar que eu te escuto. Você sabe bem que eu gosto do seu jeito bruto. Desci no seu trampo, parei lá no papá. Rolê elegante, difícil ficar. Ei, tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Tá gostoso que eu sei. Cê quer sentir uma vibe, tipo uma fu no papo, igual Zubu uma fu na TV. Me dá uma chance, gata, é que nem onda de gota. Nem vai sentir os tapa, é só dizer se topa. Aí nós pega e cata os cacos do coração. Não diz nenhuma palavra, só sente tudo dentro. O vento bater na cara, eu vivo a mil por hora. Contigo o tempo para, deixa de ser formiga. Descansa igual cigarro, que a vida seja assim todo dia, tomara. Já que metade da minha inocência tomaram. Lá fora o mundo cafona, de gente bizarra. Iguais e previsíveis, se autoclonaram. E hoje eu só quero te tocar que nem uma fanfarra. O meu dedo do meio é um foda-se pra esses fanfarrão. Olha aqui no meu olho, gata, mas não se declara. Não deixa sair da boca, guarda no coração. Fé. Ei, tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Tá gostoso que eu sei. Tá gostoso que eu sei, na praça do Papa que eu te papei. Tá gostoso que eu sei.